Hoje o tema dessa pregação é o nascimento do rei. Então eu vou fugir um pouco da série em cima de Atos dos Apóstolos, que nós estávamos até domingo passado. Como nós estamos próximo do Natal, eu escolhi falar a respeito desse tema. Então hoje, na verdade, assim, vai ser muito mais um estudo acerca do Natal do que propriamente uma pregação. Amém? Então vamos orar antes de tudo. Senhor Deus, nós colocamos mais uma vez tudo o que será falado e ministrado aqui diante do Senhor. E que a Tua palavra, Deus, esse dia, Deus, o qual a gente celebra o Natal, Senhor, possa trazer sobre as nossas vidas, Pai, um tempo de reflexão, um tempo de alegria, um tempo de edificação. Para a glória do Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim o texto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é uma profecia acerca de Jesus. Amém? Agora Lucas capítulo 1, versículo 30 até o versículo 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. E agora Lucas capítulo 2, versículo 6 até o versículo 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar, em que ela havia de dar a luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então não há dúvida para todos nós que Jesus é o cumprimento das profecias veterotestamentárias acerca do Messias. Amém? Para quem estuda bastante, assim como eu costumo estudar bastante questões de apologética, que se propõe a defender a veracidade da fé cristã, a gente lê bastante, né? Então, em relação a esse assunto das controvérsias, aquilo que muita gente, muitas vezes, usa para dizer, então, que Jesus não é o Messias, né? Então, você tem ataques de todos os lados, você tem ataques que vêm tanto da parte de pessoas que são ateus, e você vê muito ataque também de pessoas de outras religiões, em especial de onde surgiu o cristianismo, que é o judaísmo. Então, alguns judeus não acreditam que Jesus é o Messias, certo? Mas quando você olha para o relato do Novo Testamento, principalmente os quatro evangelhos, olhando para o cumprimento dessas profecias em Cristo Jesus, nenhum outro personagem na história cumpriu tanto como Jesus cumpriu o cumprimento dessas profecias, ok? Então, se Jesus, de fato, não é o Messias, eu sempre digo que o judaísmo, então, é por si mesmo uma religião falida. Porque as profecias acerca de que Daniel deu acerca do Messias era para ter ocorrido num período exato, naquele ponto exato. Se o Messias não veio naquele ponto exato, logo o judaísmo, então, faliu. Ok? Eles vão discordar disso, eles fazem todo um malabarismo para tentar burlar essa questão do fato de que as profecias de Daniel não se cumpriram, certo? E estão até hoje aguardando um suposto Messias que virá, não sei de que forma, certo? Amém. Falando um pouco da questão histórica, então nós estamos no ano de 2018, da era cristã, portanto a contagem a partir, vou colocar isso entre aspas, do nascimento de Jesus, certo? O Império Romano em si, ele tinha uma contagem um pouco diferente do que teve a partir do momento da era cristã, certo? Eles usavam uma sigla que era AUC, que no latim é Ar Urbi Convita, que era uma, eles contavam a partir da fundação de Roma. Então, a partir da fundação da cidade de Roma para trás, eles contavam, então, antes disso, e a partir da fundação de Roma, eles faziam também essa contagem, ok? Foi somente no século VI, olhem bem para isso, porque a gente sempre olha para o nosso calendário, né? Como se ele sempre tivesse existido de alguma forma. Mas foi somente no século VI, no sexto século, que o monge Dionísio colocou essa contagem. Então, a igreja, a sua influência dentro do Império Romano, passou então a fazer essa contagem. Então, só a partir do século VI que a igreja passou então, ou o Império Romano passou a fazer a contagem do tempo a partir do nascimento de Cristo. Ok? Amém? Então, até o sexto século, o calendário utilizado era o calendário latino, ou calendário romano, que é a partir da fundação da cidade de Roma. Só houve um certo problema que muita gente às vezes quer pegar e atacar o cristianismo com relação a esse problema histórico. Foi que Dionísio contou errado a data do nascimento de Jesus. Então, assim, os arqueólogos chegam mais ou menos a um consenso que Jesus nasceu entre o ano 5 ou o ano 7 antes de Cristo. Entendeu? Então, Jesus nasceu uns 7 anos antes dele nascer, historicamente. Certo? Então, hoje, se essa contagem estiver certa, hoje nós não estaríamos no ano de 2018 da era cristã. Nós estaríamos, então, no ano de 2023 ou 2025. Certo? Ok? Mas, claro que a gente não vai mudar isso, não vamos fazer, né, criar disso um problema. Ok? Então, o que o Natal não é? O que o Natal não é, obviamente, uma festa com um fim somente de ser uma data ou um feriado que seja para fins comerciais, certo? Apesar de que eu acho que, no Brasil, pelo menos, nenhuma data talvez tenha o maior índice de comércio do que o Natal. Né? Dizem que nos Estados Unidos, aquela festa lá de Ação de Graças, diz que acaba sendo uma festa até maior do que o Natal. Não sei, estou falando uma informação que me falaram aí, mas eu não fui atrás para ver se de fato é isso. Alguém acha que é? Alguém tem certeza absoluta se é isso ou não? É isso? Então tá, depois coloca a culpa na Mariana se ela estiver errada. Certo? Então, o Natal, obviamente, não é uma festa somente com esse fim, de ser uma festa comercial, certo? Para dar presente. Obviamente que aqueles que não creem no cristianismo, não creem em Jesus Cristo, fazem dela esse fim e ponto final, certo? O único fim do Natal é um dia em que as pessoas se reúnem para dar presentes umas para as outras e não há nenhum tipo de celebração de cunho religioso. A outra coisa, que é uma galera chata do demônio, que aparece todo o Natal, é essa gente que quer dizer que o Natal é uma festa pagã. Já ouviram isso? Se tem alguém aqui que pensa isso, não levante a mão. Certo? Ok? Teve um cara, eu estive participando de um pequeno debate numa comunidade, quando ele pegou e abriu isso, né, que celebrar o Natal é pecado porque supostamente o Natal é uma festa pagã. Então, pô, cristão celebrar festa pagã não pode, né? Também é considerado festa pagã, por exemplo, você fazer aqui dentro aqui uma festa caipira, né, já denota que isso é uma festa pagã, porque tem a festa de São João, que é uma festa católica, aí liga todas essas coisas. Então, assim, eu queria dizer, meus queridos, que esse tipo de raciocínio, ele não tem assim, uma conclusão racional. Ok? E eu vou falar por que isso não tem uma conclusão racional. Ainda que você celebrasse, por exemplo, se hoje é o dia do Satanás, né? Dia 23 de dezembro é o dia do Satanás, né? Todos os black metal do mundo, Todos os endemoniados do mundo, os satanísticos do universo, celebram o aniversário do Satanás no dia 23 de dezembro. Certo? Estamos supondo isso. Porém, nós queremos, então, ao invés de celebrar o dia do Satanás, a gente quer celebrar no dia 23 o dia da vida, o dia de Jesus. Nós estamos fazendo uma festa pagã? Não. Qual que é a festa pagã? Essa aqui. Essa aqui é pagã. Certo? Essa aqui é pagã porque é celebrada no mesmo dia? Não. Certo? Então vocês vão entender por que eu estou falando isso. Ok? Lá em Romanos, no capítulo 14, versos 4 a 6, Paulo lhe fala assim: quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. A declaração parece deixar os cristãos livres para estabelecerem datas especiais para o Senhor, se assim desejarem. Amém? Se o que celebramos é, de certa forma, algo que honra a Cristo e traz uma reflexão acerca de quem Ele é, é isso o que importa. Amém? Então, para Paulo, havia esse problema todo da questão de celebrar, que alguns celebravam certos dias e outros achavam que não precisava celebrar certos dias. Então, para Paulo não havia nenhum problema nisso. Falou assim: ah, não quer celebrar? Não celebra. Certo? Não celebra. Não quer celebrar? Não tem problema. Ninguém vai na tua casa brigar com você ou te condenar ao fogo do inferno porque você não celebra a ceia de Natal. Amém? Então, quem não quer celebrar, não celebra. Essa é a liberdade que Paulo nos dá. Simples, não celebra. Aquele que quer celebrar, não imponha sobre o outro que celebre. Se não quer celebrar, não celebre. Quem quer celebrar, que celebre. Amém? Essa é uma liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Orígenes, um pai da igreja, também tinha uma ideia muito parecida com aquilo que, por exemplo, eu, se não me engano, são os testemunhos de Jeová que têm essa mesma ideia. Por exemplo, quem celebrava o aniversário todo ano eram os pagãos. Em Israel não se celebrava aniversário. Sabiam disso? Que se nós então tivemos que parar de celebrar o Natal, porque aparentemente o Natal é uma festa pagã, então acabou a partir de hoje feliz aniversário. Certo? Acabou feliz aniversário, porque feliz aniversário também é uma festa pagã. E nós temos que também parar de fazer essas contagens de janeiro, fevereiro, parar de usar esses nomes, porque todos esses nomes também são pagãos. Tinha uma finalidade também, quando foram criados, de adorar a certos deuses. Amém? Quem quer continuar celebrando aniversário é livre para continuar celebrando aniversário. Quem não quer, melhor ainda, porque a gente não tem a obrigação de falar parabéns e nem dar presente. Amém? Mas não pode querer só a parte boa, que é não celebrar, mas ganhar presente. Certo? Se não quer celebrar, não ganha presente também, em nome de Jesus. Amém? Certo? Então, o problema que Orígenes via é que Orígenes ele olhava para o Natal e ele entendia, então, que não tinha como celebrar o Natal. Certo? Porque quem celebrava aniversário eram os pagãos, então os cristãos não podiam celebrar o aniversário. O problema, meu querido, desse raciocínio, volto a falar, e que tem muita gente que utiliza até hoje, inclusive os testemunhos de Jeová usam até hoje, é que nós não estamos celebrando o aniversário de Jesus. Amém? Apesar de que eu sei que na casa do Bruno, né, Bruno, canta parabéns para Jesus lá no dia do Natal, né? Alguém aqui canta no Natal, chega lá, acena uma velinha com 2018 velas em cima do bolo, né? E canta parabéns para Jesus, parabéns nessa data querida. Por que nós não celebramos o Natal? Não cantamos parabéns para Jesus em 2018? Tem uma questão que é teológica. Sua pré-existência. sua eternidade. Amém? Então, se Jesus fosse alguém que estivesse aqui, presente, historicamente falando, em carne e osso, ele estivesse com 2018 anos, literalmente, nasceu lá em 2018, não era pré-existente, e nós até hoje, sei lá onde ele estaria agora, sentado lá em Jerusalém, num trono, né, e nós teríamos que ir lá todo ano bater parabéns para ele, né, bater palmas para ele, aí teria sentido, certo? Mas como Jesus sempre existiu, ou teve um ponto em que Jesus não existiu? Na teologia cristã? Não, certo? Jesus sempre existiu. Então, portanto, o Natal não é a celebração do aniversário de Jesus. O que é o Natal? É a celebração da sua vinda, da sua encarnação. Amém? Portanto, celebrar o Natal é celebrar o início da obra redentora no tempo e no espaço. Amém? Quando nós celebramos o Natal, nós estamos dizendo, por meio da fé, nessa celebração, que a nossa fé, a nossa crença em Cristo Jesus, ela é histórica. Nós confessamos no dia do Natal, por meio dessa festa do Natal, que Jesus de fato veio em carne, no tempo e no espaço. Amém? Não é Papai Noel. A gente não celebra a invenção do Papai Noel, suas renas, não é isso. Apesar de que também, né, como eu falei, quem quer, amém, né, não vejo um problema, não vejo nada que destrua necessariamente, se colocada no seu devido lugar, isso necessariamente não traz um prejuízo para com a fé cristã, desde que seja colocada no seu devido lugar. Ela não pode ser substitutiva, amém? Ela não pode substituir a razão primeira do Natal, que é celebrar o início da obra redentora. Por que o início da obra redentora? No tempo e no espaço. Porque antes havia um plano eterno, mas não havia se concretizado no tempo e no espaço. Certo? Só se concretiza no tempo e no espaço, se dá início a essa obra, quando Deus se torna carne em Cristo Jesus. Amém? Ali começa a encarnação no tempo e no espaço. Antes fazia parte na eternidade em Deus. No século IV, uma coisa que eu não conhecia, e eu depois fiquei, né, conhecendo por meio da leitura, os cristãos começaram a fazer uma celebração a respeito, para celebrar então o nascimento de Jesus. Certo? Não tinha o nome Natal, mas tinha um outro nome que eu fiquei sabendo, pouco tempo. Chamava-se Epifania. Já ouviram falar? Epifania. Então, o primeiro nome do Natal era Epifania. E era celebrado junto com o batismo. Como houve uma divergência teológica a respeito dessa questão de quando Jesus se tornou o Filho de Deus, e havia uma seita naquele tempo ali, chamada, deixa eu ver o nome aqui que eu não lembro. Adocianismo, certo? Os adocianistas, eles acreditavam que Jesus havia se tornado Deus, ou Filho de Deus, somente no momento em que ele foi batizado. Portanto, desde o seu nascimento até os seus 30 anos, que foi a idade em que Jesus foi batizado, eles acreditavam, então, que só a partir daquele momento Jesus se torna verdadeiramente o Filho de Deus, né, baseado naquela voz que vem do céu e fala, esse é meu Filho amado. Então, antes Jesus não era o Filho de Deus. Então, por causa dessa bagunça que tinha acontecido, ela era celebrada, a festa era em janeiro, no dia 3 de janeiro, não, 5 para 6 de janeiro era celebrado. Então, o Natal, no quarto século, era celebrado no mês de janeiro, entre o dia 4 para o dia 5. Começava lá, os cristãos iam para Belém, faziam lá em Belém, começava lá em Belém a festa, eles passavam a madrugada caminhando, certo, até Jerusalém, para então celebrar o Natal, quando eles entravam na igreja da ressurreição, e lá era celebrado então o Natal. Aí, por causa dessa bagunça com relação ao batismo, foi mudado então a data, e a data foi lançada para o dia 25 de dezembro, certo? E aí, esse também é um outro problema que muita gente olha para esse dia 25. Por quê? Porque dia 25 de dezembro era comemorada lá no Império Romano, era comemorado o dia da adoração ao Deus Sol, certo? E aí houve um problema, porque achava-se, e se acha até hoje, muita gente fala então, por que que dia 25 de dezembro é uma festa pagã você celebrar o Natal? Porque no dia 25 de dezembro, lá no Império Romano, certo? Celebrava o dia de adoração ao Deus Sol. Então não podia adorar Jesus nesse dia, porque nesse dia já havia sido tomado conta. Já era, lembra que eu falei? Que dia que era? Era o dia do Satanás. Então, no dia do Satanás, não podia adorar outro Deus a não ser Satanás. Amém? Tinha que adorar o Deus Sol. Então eles faziam assim, pilhas de fogo, né, nesse dia, eles faziam pilhas de fogo para ajudar o Sol a subir. Tem sentido isso? Não. Então, uma festa burra dessa tem que acabar logo mesmo. Certo? Alguém tem que passar com um trator por cima dessa festa burra e acabar com esse tipo de burrice. Certo? Porque não tem sentido a festa. Amém? Os cristãos, como já tinham que mudar a data para não confundir com a questão que estava lá atrás, falaram assim, não, peraí, vamos acabar com essa festa. Vamos tornar essa festa que é para o Satanás. Amém? Nós vamos celebrar, então, agora o nascimento do nosso Deus em carne. Amém? Entenderam? Então, quando fala, né, nesse debate, lá, o cara chegava para mim e falava assim, não, ela está uma festa pagã. Não, o que é uma festa pagã é a festa de solstício. Isso é pagão. Lembra que eu falei? Se você está aqui celebrando por Satanás, aí é pagão. Agora, se no mesmo dia, não interessa. Se eu estou aqui para celebrar a vinda do Senhor Jesus a esse mundo, esse dia não é pagão. Essa festa não é pagã. Vocês entenderam que não tem sentido? Alguém não entendeu? Continua achando que é pagão? Então, Jesus Cristo, ele nasceu num contexto histórico onde a Palestina estava, então, debaixo do Império Romano. O Império Romano, meus queridos, a gente usa muito esse termo evangelho, pregar o evangelho. O que significa a palavra evangelho? Boas novas, certo? Então, as boas novas do evangelho começam já no nascimento. Então, olha só, o Império Romano, ele já estava envolvido pelo evangelho do reino. Esse conceito de evangelho do reino já estava inserido dentro do Império Romano. O termo evangelho designava as boas novas ou as boas mensagens do imperador romano. Era o seu nascimento, o dia de sua ascensão ao poder, datas especiais de seu reinado e assim por diante. O imperador, ele era venerado como Deus e contava com um evangelho pagão, certo? Isso era também um termo evangelho. Portanto, o termo evangelho é um termo que nasce da onde? Do pagão. Então, nós não podemos mais usar a palavra evangelho. Por quê? Porque os pagãos utilizavam a palavra evangelho para um fim, que era falar a respeito do seu imperador, do seu Deus. O evangelho empresta essa palavra, tira essa palavra do contexto do Império Romano para então designar aquele que era verdadeiramente Deus e imperador, rei de todo o universo. Amém? Vocês entenderam que essa questão de paganismo, se for levar ao pé da letra, vai destruindo algumas coisas às quais a gente fala o tempo todo? A gente vive o tempo todo? E por isso que ele não tem sentido, esse tipo de argumento. Amém? Então, como celebrava o evangelho, celebrava também o nascimento do imperador, eu olho para isso tudo e eu vejo um total respaldo para que a gente também celebre, por causa da palavra evangelho, a sua totalidade, ela também abraça isso. Que nós celebremos a vinda do Senhor Jesus a esse mundo. Amém? Isso também é o Evangelho. Ou a gente não precisa falar a respeito da encarnação de Jesus? Vocês acham que essa é uma parte do Evangelho que a gente tem que deixar de lado? Não tem que falar, não tem que ser falado, não tem que ser lembrado? Amém? Então olha só, nós temos o Natal que celebra a vinda de Jesus a esse mundo. Nós temos a Páscoa que celebra a sua obra redentora. Tem na Bíblia, algum lugar na Bíblia, meus queridos? Existe um lugar na Bíblia que fala que você tem que fazer uma festa na Páscoa? Celebrar a Páscoa? Não. Não tem. E como tem crente chato nesse mundo, né, gente? Que acha que se não tem, portanto, por que está celebrando? Né? E aí quer usar o mesmo argumento com relação ao Natal. Está no Natal? Está lá na Bíblia dizendo que tem que ter Natal? Que tem que celebrar a vinda? Não, não tem. Assim como também não tem na Páscoa. Mas nós celebramos da mesma forma. Por causa da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ou vocês acham que não faz sentido a gente celebrar a Páscoa? Celebrar a sua obra naquela cruz. Amém? Isso também é Evangelho. Nos restantes dos dias do ano, a gente está aqui compartilhando todo o Evangelho. Amém? Mas essas duas datas são datas importantíssimas para a fé cristã. Porque uma delas celebra a vinda de Jesus a esse mundo, em carne, o início da sua obra redentora. E a outra celebra a consumação da sua obra neste mundo, no tempo e na história. Amém? Amém? Certo? Então, celebrava, assim como o Evangelho celebrava o nascimento, também celebrava o reinado do imperador. Então, celebrar também o Natal implica, então, o nascimento do rei. Certo? Rei nasce para quê? Para reinar. Senão, não é rei. Amém? Nós celebramos seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, e também celebramos a sua pré-existência. Amém? Por mais que não temos o dia de celebrar a pré-existência de Jesus, não temos esse dia, amém? Mas nós celebramos todos os dias o fato de que Ele é Deus e vive em cada um de nós. Então, se não podemos celebrar o Natal, porque não existe uma ordenança bíblica para isso, do mesmo modo não podemos celebrar a Páscoa, porque não temos uma ordenança bíblica para isso. Então nós podemos celebrar as duas datas, em nome de Jesus. Por que eu falei de crente chato? Esses dias eu vi tem uns grupos no Facebook que são muito chatos, de teólogos reformados. Eu creio na teologia reformada e não estou falando da teologia reformada, estou falando de teólogos reformados. Como tem cara chato nessa área? Meu Deus do céu. E aí assim, até na conferência lá no Steiger, o Santo está falando isso, de que esses caras chegam ao cúmulo de falar que a gente só pode cantar os salmos. Só o que está no livro de salmos. Então, eles são chatos a esse ponto. Você tem que cantar só aquilo, senão você não pode cantar outra coisa. Né? Aí o Santo falou uma coisa interessante. Falou que é o seguinte, bom, se a gente só pode cantar o que está na Bíblia, certo? Só o que está lá, revelado, também não tem sentido nenhum, na hora da pregação, houver outra coisa na hora da pregação do que somente a leitura. Nós também só temos que ler. Então, eu chego aqui todo domingo, queridos, o livro de hoje, a leitura de hoje, é o livro lá, sei lá, o Salmo 23. Aí eu leio o Salmo 23, Deus os abençoe até semana que vem. Porque qualquer coisa que eu falar a mais não está na Bíblia. São as minhas palavras. Certo? Então, esse tipo de fé, ela não está aberta à poesia, à criatividade humana. Não é você inventar coisas ou cantar coisas que necessariamente vão contrários à fé. Mas você cantar somente a Bíblia não faz sentido. Amém? Então, eu vi lá uma crítica, por exemplo, com a música Ousado Amor. Né? Os caras criticando o termo, porque não pode, porque tem que cantar salmo, não pode cantar ousado amor. Né? E porque tem algumas palavras ali, por exemplo, né? Destrói as mentiras, derruba as muralhas, parte das... Como é que é? Quem canta aí lembra? Palma, de novo. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar, derruba a muralha, destrói as mentiras para me encontrar. Amém. Tem na Bíblia a parte assim que Deus escala montanhas? Não tem. Ah, então não tem na Bíblia, não pode cantar. Então eles querem destruir a parte poética da música. O cara não está falando que está na Bíblia. Certo? O cara está apenas falando, dando uma visão de um Deus que está atrás. Que vai até você, que destrói todas as muralhas. Não tem na Bíblia que Deus destrói muralhas para te alcançar. Vocês conseguem? O cara leva isso ao pé da letra. Ele acha mesmo que a gente está falando, literalmente, que tem um muro e Deus está lá quebrando com a marreta o muro para chegar até você. Entende? Então, é só para tomar um cuidado com esse tipo de coisa, sabe? Com esse tipo de coisa. Né? Teve um cara que me excluiu do Facebook, ficou bravo comigo, macho da cara, porque eu menosprezei o título pastor. Nossa, o cara falou que eu estava condenado ao fogo do inferno por causa do que eu falei. Não é porque eu falei assim, olha, cara, para mim o título, não o ministério, não o chamado de alguém, mas o título para mim, né, tanto faz me chamar de pastor ou não, prefiro que nem me chame, porque eu não dou a mínima para o título pastor. Certo? Amém? Amém? Se eu tivesse preocupado com esse título, eu estaria usando um terno, uma gravata com, né, um negocinho aqui de pastor Pipe, né? Certo? Então, não tem, porque não dou a mínima para esse tipo de coisa. Certo? Então, o seu cara ficou bravo, porque os caras estão tão preocupados com essa questão, né? Tem que estar na Bíblia. Então, se tem que estar na Bíblia também, que se acabe, então, todas as pregações, seja somente leitura dos textos e Zé Fini. Então, a importância do seu nascimento também, meus queridos, nós temos que também deixar claro que ela não pode perder isso na nossa vida. Nós não podemos perder isso de foco na nossa vida. Quando a gente vê lá no exemplo dos reis magos, por exemplo, né, aqueles reis se movem para ir celebrar o nascimento do rei. Amém? Não saem do seu lugar por uma coisa que não tem importância. Para eles tinha uma devida importância. E a segunda coisa, que essa importância ela é tamanha, o nascimento de Jesus tem tamanha importância, o que Herodes faz quando ele ouve falar o que vai acontecer? Que um rei vai nascer. Ele simplesmente ignora? Ele olha para aquela profecia e ignora, das costas para aquilo? Diz assim, ah, é só um nascimento? Não, o que ele faz? Ele manda matar todas as criancinhas para baixo de 3 anos de idade. Ele manda matar. Certo? Então, Herodes e os magos davam ao nascimento de Jesus uma devida importância que muitas vezes a igreja não tem dado mais. Em especial esses que gostam de achar que, né, que o Natal é celebrar apenas uma festa pagã ou coisa desse tipo, né? Teve um cara assim, que é para atacar a celebração do Natal, ele dizia assim, ah, mas Jesus nasce todo dia no meu coração. Então eu não preciso ter um dia para celebrar, todo dia nasce no meu coração. Ah, não é tão fofinho, gente? Não é fofinho isso? É fofinho, né? Né? Ah, Jesus nasce todo dia no meu coração. Então, os caras que querem super espiritualizar algumas coisas, né, como se isso destruísse outras coisas. Né? Quando você celebra o aniversário de uma pessoa, você não está dizendo que aquela pessoa, portanto, não tem valor, a não ser naquele dia. Certo? Amém? Então, os caras querem incutir na fé cristã alguns tipos de pensamentos que não condizem com outras coisas que acabam fazendo no seu dia a dia. Essa importância era tamanha, meus queridos, com relação ao fato de Jesus ter vindo a esse mundo, que os cristãos eles eram perseguidos não por causa da sua fé, por causa da sua religião em si mesmo. Não era esse o foco que havia, que eles sofreram tamanha perseguição. Havia uma coisa que acontecia no Império Romano, que era o seguinte, o Império Romano ele dava uma total liberdade para todos os tipos de religião. Tanto que o judaísmo ainda mantinha o seu templo lá, onde eles prestavam adoração, eles prestavam seus sacrifícios a quem? a Yahvé. Certo? Se o Império Romano tivesse um problema com as religiões, eles já desde o início teriam destruído o Templo de Jerusalém. E tinha acabado o problema. Mas eles não tinham um problema com isso. Então eles respeitavam e eles davam uma liberdade para todas as religiões, desde que essa religião não se tornasse uma ameaça ao seu sistema de governo. Desde que essa religião não se tornasse uma ameaça sobre o culto ao imperador. Lembra que eu falei que o imperador ele era visto como um Deus. Era celebrado o evangelho em relação a esse Deus. E agora aparece um outro evangelho. Um evangelho que coloca Jesus como Senhor dos senhores, como o Rei dos reis. Ele é um rei que está acima de César, ele é um rei que está acima de Faraó, ele é um rei que está acima de todos os impérios, todos os reis e todos os senhores da existência. E aí se torna um problema. Porque os cristãos, a partir de então, não se prostram e não se dobram diante de outro rei que não seja o Senhor Jesus. Esse rei que nasceu, ele representava um perigo para o Império Romano. Portanto, Roma cria que essa religião deveria ser erradicada. Quem estuda um pouco a respeito de alguns sistemas políticos que existem por aí, assistindo um vídeo semana passada a respeito de do socialismo, do comunismo, de algumas falas de Marx, uma das principais coisas para que esse sistema possa chegar a dar certo de alguma forma, que não deu até hoje, é simplesmente destruir o cristianismo. É destruir a fé cristã. Por quê? Porque a fé cristã não se prostra diante de qualquer coisa que coloque o senhorio de Jesus em risco sobre as nossas vidas. Não tem jeito. Já foi tentado, meus queridos. Já foi tentado de todas as formas destruir, prostrar os cristãos, mas não tem jeito. Não tem jeito. Há cerca de 2 anos atrás, nós todos vimos pela internet os cristãos da igreja copta, lá no Oriente Médio, que foram aprisionados por terroristas islâmicos, colocados de joelhos numa praia, todos eles decapitados. Decapitados. Porque não se prostram diante de outro Deus. Porque não confessam outro rei em suas vidas, outro senhor de suas vidas. Enquanto o cristianismo era supostamente uma religião resumida a uma fé particular, que é isso que está acontecendo hoje, né? É isso que está acontecendo. O cristianismo ele está sendo reduzido nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, a uma fé particular, a uma fé que não pode causar inquietude, não pode causar transtorno social, inquietar a vida das pessoas. O pastor Cláudio Ebert, morando na Alemanha, fazendo o seu mestrado em teologia na Alemanha, ele, como eu já contei alguns domingos atrás, né, ele era muito louco nessa parte de evangelismo, né? Contei de quando ele derrubou o cara da bicicleta, quase quebrou todo o cara, só para pregar o evangelho para o cara. E ele, lá na Alemanha, ele parou um senhor e perguntou, antes de começar a pregar, ele falou assim, com licença, eu posso falar uma coisinha para você? 5 minutinhos, você me dá a liberdade para eu conversar com você, falar a respeito de uma coisa rapidinho? E o cara falou assim, pois não, pode falar. E nisso ele apresentou o evangelho para aquele cara. E aquele cara era um advogado. No que ele terminou, o cara falou o seguinte para ele, falou assim, olha, eu só não vou mandar te prender porque eu te dei liberação para você falar. Caso contrário, eu iria mandar prendê-lo. Porque não pode. Você não pode causar inquietude nas pessoas. Então, enquanto o cristianismo é uma fé resumida na sua particularidade, não tem problema, não tinha problema. E nós estamos caindo na mesma hoje em dia. Nós temos que ter uma propaganda, um evangelho que agrade as pessoas. Mas é poderoso quando você vai para um evangelho, que é o evangelho na sua totalidade, não essa miscelânea, esses fragmentos do evangelho que nós vemos hoje por aí, né? Porque tem muita gente por aí que gosta de falar a parte boa do evangelho, né? Jesus é amor. Pronto. Jesus love é a parte preferida, certo? Amém? Né? Ninguém quer falar a respeito de inferno, ninguém quer falar a respeito de juízo, né? Entram algumas questões bíblicas, que são questões de inquietude, de coisas que nos causam um certo desconforto, ao ponto que a gente também não sabe nem muito o que falar, a gente é colocado numa posição de querer defender Deus dele mesmo, porém o evangelho não dá a mínima para isso, é colocado de uma forma e pronto. Nós fomos chamados para apresentar o evangelho, é o evangelho bíblico, não o evangelho fragmentado segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Amém? O cristianismo ele é uma ameaça à Roma Imperial, não por ser uma religião, mas por ser uma concorrente. Jesus veio para saquear Roma. Jesus veio para saquear o mundo. Tomar conta. Ele, como um rei, é esse rei que sai levando o seu exército de atalaias que proclamam aquilo que ele ensinou, a sua vida, a sua vinda, a sua vida e a sua morte. Nós fomos chamados para isso, para proclamar. E quando a gente proclama isso, o seu reino vai tomando conta. Eu não era do reino dele. Por isso o termo, a palavra desertor vem disso, para quem não sabe. Desertor, desertor do sistema. Eu andava segundo o curso deste mundo. Alienado total, escravo do sistema, sem força para lutar e para viver na vida, desesperado. Desertor, desertor do sistema, desertor, desertor, agora eu sirvo a Deus. Antes eu servia o império das trevas, com a minha vida, cantava numa banda de hardcore, punk rock lá, berrando no microfone, falando coisas que diziam respeito a um outro mundo, ao mundo do movimento punk, anarquista, defendendo um mundo melhor, uma paz que não dizia respeito a nada daquilo que hoje está na minha vida. A partir desse momento, Jesus veio, esse rei, esse conquistador, entrou na minha vida e colocou, estabeleceu sobre a minha vida o seu reinado. E o que que Paulo fala? Que Jesus é aquele que nos transportou da onde? Do império das trevas. Do reino das trevas. E nos transportou para onde? Para o reino da sua luz. Aleluia. Aleluia. Todos nós estávamos aqui e fomos resgatados, extraídos, tirados, para agora estarmos debaixo do domínio do único rei eterno. Desde ontem, hoje e para todos, sempre, o Senhor Jesus. Natal é isso. Nós celebramos o nascimento do rei. O rei que veio, que estava lá já reinando sobre toda a criação, mas ainda não reinava sobre os corações. Mas que agora veio, se tornou carne, se revelou aos homens, morreu a nossa morte. Ressuscitou ao terceiro dia. Enviou do seu Espírito sobre as nossas vidas como penhor, como selo de que nós somos sua propriedade. Agora ele é nosso rei e nós somos seus súditos. Vivemos para obedecê-lo. Vivemos para proclamar agora não mais aquelas boas novas, o evangelho do mundo, não aquilo que engrandecia a nossa carne, as coisas do pecado, as coisas de Satanás, mas agora sim vivemos num outro mundo, proclamando o evangelho do nosso rei, a sua obra, aquilo que fez por cada um de nós. Amém, meus queridos? Isso é Natal. E não há nada de pagão, nada que se compara no mundo pagão pode ser comparado com isso. É outra coisa, é outro foco, é outra proposta, que em nada tem a ver uma coisa com a outra. Nós não estamos acendendo fogueiras para o sol nascer, primeiro porque a gente tem um cérebro, e isso é ser burro fazer uma coisa como essa. Certo? Ninguém mais faz isso. Tem algum ser desprovido de inteligência ou outro que às vezes se emaranha no meio do mato para abraçar árvore, entendeu? Para fazer oferendas para os espíritos da natureza. Não é isso mais, não é mais esse evangelho. Isso não tem nada mais a ver com a gente. Amém? Agora não, é aqui, ó. A gente proclama o Deus vivo que veio em carne, que viveu entre nós, que morreu a nossa morte, que ressuscitou. Amém? Amém? Então, na noite de amanhã, meus queridos, quando vocês forem celebrar a ceia do Natal, tenham um tempo de oração e de gratidão por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Por ele ter vindo a esse mundo. Porque e se Jesus não tivesse vindo? Nós todos teríamos morrido em nossos delitos, em nossos pecados. Se Jesus não tivesse vindo, todos nós estávamos condenados. É por isso que todo judeu que não crê em Cristo está condenado. Na minha série de escatologia, existe uma teologia por aí dizendo que alguns judeus serão salvos sem precisar aceitar Jesus. Tamanho a ignorância que alguns chegam, sendo que o próprio Jesus disse que das pedras, se Deus quisesse, Deus suscitaria filhos. Quem não crê no filho já está condenado. Amém? Vamos fechar nossos olhos.